Assinamento 251, chame Recife, 1251. Recife, 1251, obrigado, até daqui a pouco. Comandante, bom dia, Gol 921, informação, pode. 921, bom dia, senhor, identificação autorizada a chegada bom. Fica para 2000 pés, Senegal no 097. Até 2000 no 097, Gol 921. Alô, Salvador, bom dia, o Sam Mike FR Delta. FR Delta, prossiga. Mike FR Delta, no pátio 3, solicitando autorização para reboque para o gate número 7. Delta autorizado no início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso na parte principal. Ok, entendi. Central, na escuta, manutenção. Mas tá na escuta? Ô, Mike, que cheio delta, o senhor tá na frequência da torre, ok? Oh, desculpa. bom dia, web 6749, estação de informação, Foxtrot, autorização 340, Guarulhos. Minha 749, bom dia, Foxtrot correto, 340 tem aprovado, pronto, cópia, senhor. Você efetivou 6749? 6749, pronto, cópia, tenho 340 aprovado, Foxtrot correto. Afirmativo, está na exposição. Web 6749, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, na Atra Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5136, web 6749. Autorizado 340 para Guarulhos, apertou 160, via Troy, Bravo até o Zulu. Chame pronto para o curso de estacionamento. Confirme somente seu portão. Está no 22.4. Dois cobertos. Novo 241, autorizado a Snyder. Sente, autorizado ele, é reportando estabilizado, 9241. Salvador, é o Mike, FR Delta. Aproximação, Torre 198, nave 5. 1895, bom dia. Bom dia. Obrigado. Ok, gente. Mike X-Ray Delta, qual é a informação? Autorização para ingresso no pátio 1. Gente, até o portão 7 autorizado, Mike X-Ray Delta, mantendo escuta constante, pátio tema. Ok, gostaria de informar que o portão foi mudado, nós iremos para o portão número 6. 612 GOP autorizado, chame o término. Ok, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 9241. Bom dia, Gol 9241, no tráfego do estado, ajuste no 017, check 30. Baixado e travado. Gol 9241, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 130 graus com 09 nós, pista 10, molhada devido à chuva passada, tchau. Ok, sente, ele vem pouso, Gol 9241. Salvador, puxa-me estacionamento 6749, 28. 6749, portão 2 aprovado, chame pronto pro táxi. Salvador, bom dia, 7, 7, 7, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 7, 7. Salvador, bom dia, Oriente. 5898-340 para confirmação da porta. Número 2 para cópia, provável da Elda Bridge, guarde sempre. Guardando para a entrada da Elda Bridge, 5898. Gol 9241, no solo 51, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 07, nesta frequência, Gol 9241. Objeto 5717, informação em curso Golf, pronto para cópia, senhor? A sua escuta, senhor. Objeto 5717, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, na Aperzulu 10, ADS MAP, após direto posição Lufto, após direto Bravo, Bravo, Charlie, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Lida, Bridge, controle 120.8, transponder 5141 no Webjet 5717. Autorizado Webjet 5717, nível 340 na saída da El, Lida, ela tem do loop 10, a ponte, Lufto, direto, Bravo, Bravo, Charlie, controle 120.8, 5141, aciona o Webjet 5717. 5717, após Leda, voa direto à posição Bridge. Em Bridge, intercepta para o Zulu 10, senhor. Após Leda, Bridge, para o Zulu 10, conforme. Correto, 5717, no portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Objeto 5898, informação em curso Golf, pronto para cópia, com fins 340. Entra Golf, pronto para cópia, 5898. Objeto 5898, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot na Upper Zulu 16, nível de voo 340. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Lida, Bridge. Controle Salvador opera em 120.8, transponder 5142, o objeto 5898. Obrigado, convite Sierra Bravo Charlie Fox 340 pela Zulu 16, conforme o rádio do Zulu. Decolada 10, rua direita, da El, Lida, Bridge, o controle 1208, transponder 5142, do F5898. 5142, protegimento correto, objeto 5898, portão 10, chame pronto para o pushback, acionamento. Agora pronto, 10, F5898. Alô, Salvador, é o Tom Mike, aqui da Delta, informando o Devin do Reboque. Tenha um bom dia. Obrigado, Delta. Obrigado, bom dia. Salvador, é o 6749, para o táxi. Está com 122 a bordo, 4 horas de alterna, Galeão. Obrigado no 22 a bordo, Web 6749, autorizado Indy Alpha, ponto espera pistola 0, ajuste no 0 no 7. Chame pronto para decolagem no ponto espera pistola 0, certo? Indy Alpha, 6747, chama pronto, 5898 no 10, portão no 0 aprovado, 5898, chame pronto para o táxi. Obrigado, chamar a ponta para o táxi, 5898. Objeto 6749, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento agora de 130 graus com 09 nós. A linha decola, cancelando 06749. 749. Change. Para prospect, acionamento 27734. Iniciei agora no 4, senhor. Copiado, senhor, iniciei agora. Afirmo. Chame táxi 5717. Objeto 6749, decolado 59, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, 6749, obrigado, boa. Controle Salvador, muito bom dia, 6749, decolou passando 1900, na sua escuta. 749, bom dia, contato radar, 340, direto Leda. Direto Leda, ou 6749. Salvador, muito bom dia, senhor Rio Nova, René Partida, sou a antena Fox Cross, autorizado 150, bando e 9645, bom dia, senhor de identificação, voa direto Duna, 2000 pés, Senegal no 08. 08, da presente rua, direto Duna, 1965, do Moreira, São Paulo. Pode ser. Gente, vieram as duas transmissões sobre o modulado, não entendi nada, gente. Para o táxi, o FG7, 92 a bordo, 3:35, com fins alternos. Copiado, 5797, 3:35, com fins 092 a bordo. Será que se aprovado via India Alpha até o ponto de espera que está no zero?